te dizer, não dá mais pra esconder. Aquele dano não existe mais. Tanto tempo sem ter, é fácil perceber. Tive coragem pra deixar pra trás. Pode avisar que a história sempre muda. Isso já não me assusta. Olho o espelho e vejo o reflexo da luta. Virar mais uma etapa fugaz. A vida retrata bem mais o que tudo isso me traz. Te traz, me traz. Qualquer rota se faz. Basta saber quem vai pra mais uma etapa fugaz. Fugaz. Vejo, vejo, vejo bem. Vejo, vejo, vejo bem. Vejo, vejo, vejo bem. Vejo, vejo, vejo bem. Vejo. Seu espaço que limitou. Define o que conquistou. Não tem volta, tudo que passou. Vi além do que a vista alcançou. Tudo que cheguei me fez o que sou. Combustível pra tá onde tô. Tese pra texto e não vivenciou. Oração de mãe me guia pra onde vou. Faço o que eu puder, vou pra onde eu quiser. Admito e onde eu estiver, venho o que vier. Venha, venha, faço o que eu puder. Vou pra onde eu quiser. Não importa onde estiver, sempre preparada pro que vier. Mais uma etapa fugaz. A vida retrata bem mais o que tudo isso me traz.